Prisma 5-2, fonte de espera da 10, pronto. 3152, a linha decola da 10, o vento de 160 graus com 8 nós. Autorizado a olhar, decola da 10, 3152. Webjet 6747, está com 94 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna com 20 para táxi. 4 e 10, com fins é 9 e 4 a bordo, é isso? Afirmo. Ok, está livre o táxi à sua direita até o ponto de espera da 10, ajustado 1014, chama pronto para a decolagem. Direita vai chamar pronto para a decolagem 6747. 747, observando o TAM, decola separada, informa. 4152 Salvador, boa noite, trip 5515 com a Alfa. Cinco, controle, ascendente pressão, mantém nível no 40, reporte para descida, é previsto vá para Bonf, para a chegada Bonf, aguarde LS X-Ray sem glide com os primeiros 90 metros impraticáveis. Está em contato no radar, agora 2 milhas para a posição Conde, Tripe 5595. Vente. Salvador, boa noite, São 3152. Está cruzando 1510 na saída Pucaracaju. 3152 está em contato no radar, submatém 330 na Puca, está 3152. 330 na Puca, quando possível alguma proa mais à frente, temos com algo para transplante a bordo. Afirmativa, aguarde. Nada. São 3152, Recife autorizou Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, São 3152, obrigado. É Romeu Fox 018. Ok, Romeu Fox 018, tá aqui, obrigado, vamos lá direto. Jet 6747 decolou aos 47, chama o controle em 1935, tem um bom voo e uma boa noite. De volta. Cacarabelo 2, ter sua verificação. Estou sugerindo até andar, mantenha o nível de voo 350. O Carcará 02, confio que tem condições de atender ao nível 370 para o tráfego. Confirmado, Salvador, 1995? Peraí, 1935, ok? 1935, 7. 10310, Cacará 02, reporte anulado. Um tráfego do Pereira via serviço de boi. Tráfego de posição de 12 para 1800, onde nós temos a 340. Somente é um boi de 7300. Última é 747. Sobe e mantém 340, Web. Tá 3305, chame a torre agora, 118.6. 18.6, obrigado, boa noite. Boa. O senhor autoriza o 6747 voar direto de NER? Inicialmente direto da EL, 6747. Da EL, grato. Cheque trem, o vento é de 1,60 graus com 6,12 de norte, está livre pouso na 10. Atenção, a cabeceira deslocada em 90 metros. Livre pouso na 10, trem está baixado e travado, sentido 90 metros, 360. Já está na final, posso ser apago sua conta, aqui agora está aqui. Ok, teria a prevista só pra gente? Gol e gol já prevista. Obrigado. Chegou na frequência 12685, TAM 3152. 2685, TAM 3152, boa noite. Autorizado, rumo de Pelô, 35595. Presente, Pelô. Autorizada a descer via chegada Bonfi até 2000, aguarde Alex X-Ray sem glide, ajuste no 014, os primeiros 90 metros impraticáveis, total 9907. Ok, via chegada Bonfi 2014, Alex sem glide, total 9907. Objeto 6747, chame agora a Recife, frequência 126, decimal 4. Objeto 6747. 264, muito obrigado, senhor. Boa noite, tá bom. É. Só 3305, seu solo aos 52, livrando à direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 0620. direita, Alfa Gillette até o portão 6330. Fugono 074 na escuta para a cópia. 074 está pronto para a cópia. Fugono 074 da Gol, autorizado para Guarulhos, nível 360, aerovia Upper Whisky 58. Faz a decoragem na pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Transponder ao 5171, controle opera em 119.35, cotejo. Afirmativo, nível 360 autorizado via Brisk 58. Cola pista no 0, curva direita, saída Gole, Gonza. O transponder 5171, controle após decolagem 1935, voo no 074. Correto no 074, chame para o puxa acionamento, informo que sua decolagem deverá ocorrer após os 0110, ok? Agora são 0053. Afirmativo, 0110. Afirmativo, daqui a 17 minutos, é só para cumprir o horário do NOTAM pela Upper Whisky 58, essa é a decolagem, ok? Tá ok, muito obrigado, 0074. A gente poderia ir pela Upper Whisky 50 e decolar agora? O senhor já está completamente pronto para o push? Em mais 5 minutos. Ok, creio que vai dar tempo de ir pela Upper Whisky 58, ok? Chame quando estiver pronto para o push. Mais 5 minutos será já o 59, mais um tempinho de táxi e decola o Zona Zero, ok? Tá ok, muito obrigado. Torre, primeiro confirmamento 3305, a posição 05, né? Não, 06. 06, obrigado. comunicando com o seu localizador. Total 9907. Sente completo final LS, torre 118.6, até bom pouso. 386, total 9907. Felipe 5595, reporte com a referência visual de cabeceira 17. Afirmativo, estou visual com a 17, qual o total aí na final? Estou reduzindo aqui para aproximação. Afirmativo, pelo nosso cálculo será número 2, mesmo com essa velocidade, ok? Sim, estou reduzindo. Easy pouso, baixei e travou. Cabeceira 10, total 9907. Tá, 5 milhas da cabeceira passando o símbolo. 7, visual contato, estou 18 B. Obrigado. 78, desça ao nível de voo no 50, tudo já chegar na margem. 5, boa noite, tá visual coronado na final a 10? Afirmativo. Ok, o senhor pousa lá como número 2, ok? É, pousa lá na 17, mas como número 2, atrás da aeronave. Reporte na terceira milha, para possível 360 pela esquerda, ok? Tá, tô certo, vou levar com a aeronave. Total 9907, informa a aeronave da Trip, agora 6 milhas e meia na final da 97, à sua esquerda. Vai pousar atrás do senhor, ok? Na pista 17. Ok, então, vai lá no visual. No 5, vento de 1.70 graus com 5 nós, cheque o trem, Senegal 1.0 no 4, tá livre, pouso na 1.7. Livre pouso, baixou, travou. Salvador, gol 1.074, gate 1, para puxa acionamento. Tá livre, puxa acionamento, chama para o táxi, o 1.074, Senegal 1014. Mativo, livre posicionamento, 2014 na ajuste, chama na barataca. Passado 74. Total 9907, seu solo 03, livrando à direita, prossiga na Alfa e Kilo, até o Pátio 3, atento ao balizador, Pátio. Alfa e Kilo, Pátio 3, total 9907. 55 no 5, seu solo é o 05, livre na última esquerda e prossiga ingressando no pátio principal para a remota 14. 55 no 57. No pátio 5515 e táxi até remotas. A livre ingresso, até remota, boa noite. Muitíssimo boa noite, grato. Salvador, o Gol 9074 acionado, está com 82 a bordo, 4,26 de autonomia, alternando com o Fins, pronto para o táxi. Gol 074, está livre o táxi à sua direita, chame no ponto de espera da 10, pronto para a decolagem, QNH 1014. Chama no ponto de espera, pressão 0014, Gol 9074. 4, 135, boa noite, ativando a identificação, estou pedindo as cargas, mantenha nível de voo 350, na 33 de barca. Um minuto para a decolagem. Afirmativo, aguardando para a cópia. Identificação, sobre vigilância de radar, mantém nível 350, 520.